Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Fantástico de domingo à noite, trouxe uma matéria a respeito das chamadas OSCIPs, as organizações na área da saúde, inclusive repercutiu um nome bem conhecido nosso aqui em Foz do Iguaçu, ProSaúde. É verdade, o programa fantástico, como você falou, neste domingo, deu lá uma matéria, foram 17 minutos da matéria, portanto, em televisão, você tem uma matéria jornalista de 17 minutos, é porque é uma coisa muito grande, você sabe disso, porque os minutos na televisão, tanto no rádio quanto na televisão, 5 minutos no rádio e na televisão, já é uma coisa abissal. Bom, enfim, a matéria que foram lá na Bahia, né, que é um estado governado pelo PT, não esqueçamos disso, e lá o repórter da Globo, do Fantástico, ficou lá durante 2 meses fazendo um trabalho lindo. Esse é um trabalho de jornalismo. O que ele fez? Ele contactou essas OSCIPs, chamadas OS, essas organizações de saúde, OSCIPs, e lá ele descobriu quadrilhas encasteladas dentro desse esquema. Como é que eles funcionam? Os prefeitos, corruptos também de vários municípios baianos, contratavam essas OSCIPs e pagavam do dinheiro do erário, né? Fruto do imposto do cidadão, pagava lá valores para eles tocarem a saúde no município. Só que eles eram corruptos. Eram não, são corruptos, foi mostrado na reportagem. Eles cobravam uma taxa de manutenção e dava mais uma propina de 10% de quem indicasse para eles novos clientes. Enfim, uma casa de horrores, roubalheira para todo lado. E não nos esqueçamos, eu estou falando isso por quê? Porque nós tivemos uma OSCIP aqui cuidando da saúde municipal, a ProSaúde, que cuidava do hospital municipal. E os promotores de justiça federal e estadual interviram e entraram com ações, e a Justiça do Trabalho de Foz do Iguaçu determinou que essa OS fosse embora, arrumasse as malas e batesse asas da cidade, e foi embora. E tem gente aí, as viúvas do Paulo, que ainda fica criticando porque o esquema era muito bom. Não era, era um esquema também corrupto, como mostrou o Fantástico. Portanto, para finalizar, OSCIPs, essas ProSaúde, organizações sociais, cooperativas, isso é só para levar dinheiro do contribuinte, são organizações criminosas. Em Londrina tem um cidadão chamado, um cidadão que passou 6 meses na cadeia, que deu um golpe mais de 1 bilhão, que atuou aqui com o OSCIP chamado CIAP. Ele e o ex-Paulo McDonnell, o nosso prefeito, são réus numa ação justamente por causa desses negócios. Portanto, mais uma prova de que organizações sociais, OSCIPs, são corruptas. Agora, no seu site, hlucas.com.br, você coloca uma informação a respeito, também relacionada ao hospital, problemas na construção? Sim. Só para retroceder um pouquinho, Guilherme, esse que eu acabei de falar sobre organizações sociais que atuam na Bahia e que o Fantástico denunciou, quem quiser tomar melhor conhecimento, pode ir no meu site eletrônico, hlucas.com.br, que a reportagem está retratada lá na íntegra. É fato, Guilherme, mais um pepino para o senhor ex-prefeito Paulo McDonnell de Guise. Imagine você que o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, determinou que o Paulo restitua R$4.100.000 referentes as contas da construção do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, que está aí, portanto, ficou agora mais um pepino para o Paulo. Acontece o seguinte, o hospital foi construído com verba estadual e municipal, portanto, verba pública. E, na hora das prestações de conta, o tribunal descobriu que tem um rombo de R$4.100.000. Isso aí, o Paulo, é mais um pepino para o Paulo, que poderá lhe render uma ação por improbidade, e ele terá que devolver, se no final ficar patente que houve isso aí, ele terá que devolver o dinheiro. É isso aí. Quem está na vida pública está sujeito a várias situações. E até tivemos agora o caso do ex-vereador lá de Curitiba, Juliano Borghetti, flagrado na briga entre supostos torcedores na Arena Joinville. Enfim, as câmeras foram muito claras em captar. E aqui em Foz do Iguaçu também temos um caso de uma personalidade política flagrada em via pública fazendo algo, digamos, irregular? É, eu diria irregular não, proibido e reprovável, né? É lamentável que um ex-gestor público, uma pessoa que durante 8 anos foi a maior autoridade do município, quem é a maior autoridade do município? É o prefeito do município. Ele é superior ao chefe de polícia, aos delegados. Ele é a maior autoridade do município. Nós estamos falando do senhor Paulo McDonald de Guise. Esse sábado, este senhor foi flagrado, nós temos foto, foi tirado foto, ele usando uma vaga de deficiente físico. Ele estacionou o seu carro e desceu e foi até uma loja lotérica ali, aqui na Avenida Marechal Floriano. Foi tirada uma foto dele usando essa vaga, o que é profundamente lamentável, porque se fosse um cidadão comum, gente do povo, seria criticável. Mas imagine uma pessoa que tem aspirações políticas, diz que ele tem planos de candidatar-se a deputado federal, é o mandatário do PDT no município, enfim, um homem que tem foto junto com o Lula, é o do primeiro escalão de políticos do Paraná, fazer uma coisinha mesquinha dessa, estacionar o carro numa vaga deficiente. Quem quiser ver as fotos, eu não estou inventando, nós não inventamos nada. Vá ao sítio hlucas.com.br, que está lá o seu Paulo estacionado em vaga de deficiente físico. Uma vergonha. Guardas municipais de Foz do Iguaçu presos, essa é a notícia que você tem? Agora nós temos aí a triste notícia de que a PF, a Polícia Federal, desencadeou nessa madrugada uma operação para reprimir guardas municipais corruptos. Como primeiro resultado, até o momento que eu estou falando com vocês, tem 3 guardas presos, acusados de corrupção. Um detalhe importante a frisar é que o Cleomar, que é o secretário municipal de segurança pública, não é? Ele está junto com a coordenação da operação da PF, auxiliando nos trabalhos. Portanto, ele também está cortando na própria carne para reprimir quadros corruptos dentro da Guarda Municipal. É isso aí, Guilherme. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Volto. Tenham todos um bom dia.